Não é pra qualquer um permanecer em pé na sua Iguatemi, Secap, Descentes, Cruzeiro do Sul, Dumont, Arco-Íris, Del Rey, Água Branca, Melhado, Imperial, Industriário, Geliana, Regina, Martinez, Santa Rosa, Panorama, Ieda, Gaivotas, Rafaela, Ipaineiras, Alvorada, Esplanada, Jardim, Araraquara, Suconada, Guanabara. É desavença e droga, a qualquer hora, todo dia, atitude, proceder, é sempre a mágica da periferia, e só tem vida quem essa mágica utiliza, diferente do herdeiro daquela família rica. Passa aqui de carro e moto e ainda nos tira. Não sabe nem imagina o que se passa aqui dentro. Em seu convívio, mansões da ponte, apartamentos do centro. Enquanto uns estão se fudendo, ele é menos preso aos pobres, mas igual nós não sofre. Comigo ninguém pode, ele fala e boia forte. Não se esqueça que também é mortal, e de repente amanhã pode rolar seu funeral. Nunca trampou, nem traficou, roubou filhinho de papai. Tudo que tem herdou, quanto mais tem, quer mais nada te satisfaz. Eu sei nossa postura na rua te incomoda, e dentro do carro sobe vidro blindado da porta. Na sequência sumiu, pelas minhas costas sorriu. É isso que deixa meu raciocínio a mil. Mas não vou dar mais esse ponto pro sistema, fazer de meu futuro um grande problema. Onde é impossível caminhar, de rolê está fora do mesmo lugar, difícil de regenerar. Não é querendo falar que cadeia eu nunca vou tirar. Cuspir pra cima não presta, escarrada pode voltar bem no meio da testa. Pilantragem hoje em dia se espalhou como a peste. Quem acomete não permanece em pé na leste. Estações Rotori, Biville, Santa Clara, Jardins Brasil, Pinheiros, América, Itália e Holanda, Parque São Paulo, Santa Júlia, Hortência, Palmares, Palmeiras, Portugal, Via Jone, Florença. É desavença e droga, a qualquer hora, todo dia, atitude, proceder é sempre a mágica da periferia. Policiais, estou ciente, tem demais, de ponta a ponta, nos quatro pontos cardeais. E eles sempre te enquadram, fazendo a mó graça, te xinga, te esculacha, mesmo não devendo nada. Pagar de humildão nessas horas é tua ação, pra não ser forjado, espancado e levado pro plantão. Pra assinar o artigo da contraversão. Por isso prefiro qualquer tipo de adianto, mas não visto esta farda, eu me garanto. Contra a vantagem te afirmo que não é dizer que jamais eu serei um gambé. Japinha derrubando os cobres acelerado, coral vira esquina, ele corre assustado. PM com arma fria efetua três disparos, o primeiro buscando a testa, Deus desviou. Os outros dois, um em cada perna, acertou. De sangue quente sem sentir a fugir, continuou e o canalha no enquadro futuro mandou o seu recado. Retira esse processo ou eu juro que te mato. E até hoje ele anda por aí fardado, mais uma prova do país da impunidade, onde os governantes efetuam seus mandatos só na maldade, roubando dinheiro do povo e sem nenhum disfarce. Dinheiro, produto que quem tem nunca vai parar atrás das grades. Daqui pra frente a tendência é somente piorar. Sinceramente demorou pra guerra civil estourar. Assinado etc, em nome de toda a comunidade periférica. Quem vive de sorte não permanece em pé na norte. Eu vivei Maria Luísa, Indaiá, Santa Angelina, Jardim Brasília, Posse da Saúde, Vila Girassol, Curiapuru, Adalberto Roxo, Pedregal, São Rafael, Imperador e Faberal. É desavença e droga, a qualquer hora, todo dia, atitude, proceder é sempre a mágica da periferia. Careta atualmente tá entrando em extinção, já enquanto muito louco existe uma porção. Se prosseguir desse jeito, como será a futura geração que com apenas 10 anos e desandada então, se julgando pele e problema, achando que é brincadeira, mas na real logo logo vai trombar cadeia. Nada contra ninguém que está lá puxando, inclusive pra ela perdemos vários manos. Outra hora ficamos lembrando das antigas viajando. Hoje em dia malucão engana a rapa, se acha o cara. Intimos dois na vaga e só depois que acaba que ele fala. Então rapaziada, satisfeito, agradecido mesmo. Tô daquele jeito, vou sair andando, chegar em casa mais cedo. Mas se conta que é verdade, pois sabemos que é falsidade, miguelagem. Corupá traz o clima, declarou já aqui na rima. E eu já vi uma pá de caso desconsiderado, deixando de lado. Quem não é firmeza vive de teste, não permanece em pé no oeste. São José, São Geraldo, Vale do Sol, Santana, Paraíso, Águas do Paiol, Quitandinha, Igaçaba, Laranjal, Santa Helena, Universal, Nova Araraquara, Tamoio, Acapulco, Carmo, Santa Lúcia, Residencial, Lupo. É desavença e droga, a qualquer hora, todo dia, atitude, proceder é sempre a mágica da periferia. Se liga só, tiver alguma quebrada que não foi citada, etc. André e da Lua pede desculpas aqui pela falha, mas tem que ser quebrada de vida sofrida, tipo assentamentos Monte Alegre e Bela Vista, e não outras porcarias de classe média pra cima, que não tem nada a ver com o nosso estilo de vida sofrida da periferia, da periferia, da periferia, da periferia.